Celeia 311, decolado 03, chame controle 120, decimal 80. 120, decimal 8, Xené 6311, grato, Boa viagem. 311. Xené 6311, contato radar na decolagem, tubo faro nível 360, direto Leda. Direto Leda 360, Xené 6311. Alfa 3, na escuta. Alfa 3, na escuta. Após a passagem da aeronave da Gol, que tá, irá ingressar agora na Juliette, está autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 03, o azul Alpha 3 Charlie. Alpha 3 Charlie ingressa no pátio após a passagem do Gol na Juliette. 0-0-1-0. Gol 2065, autorizado, aliar e manter, pista 1-0. Carinha Mancista, 190, 2065. E voa a Duna, tá presente? Ah, afirmativo. 7. Oi, Duna, para 3 mil pés, ajustou no 021. É ok, 3 mil pés, 1021, voando Duna, azul 509. O senhor libera a velocidade, presente? Afirmativo. 2065, autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 109. Seu decolante, pista 2065. Gol 2065, decolado 07, chame controle 120, decimal 80. 12080, feliz dia dos pais, 2065. Possível push, ótima. Afirmativo 6311, aguarde coordenação com o Centro Recife, inicialmente mantendo letra. Principalmente mantendo o Leda, aguardando coordenação, grato, 6311. Salvador, Departure Control, good morning, go 2065, passing 2000 feet, dial Departure. Go 2065, radar contact at Departure, climb to flight level 360, fly heading Leda intersection. Climb to flight level 360, direct Leda, go 2065, have a nice further day. Então 3896, desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado, ajuste permanece no 021. Reporte, reporte, 3896. Salvador, Alfa de Seixas, finalizando o reboque na posição 03. Grata, bom dia. Bom dia. Minha 319 após cruzar nível 150 direto Mótima. Após 150 direto Mótima, graça 6319. Bom dia, voo 9098, pronto para o paradão 10, pronto. Voo 9098, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Autorizado, ANL decolado, pista 10, reto 140 graus, 99. Ciência, ali decolado 10, voo autorizado, chama pro táxi. Já chama na táxi, 3, 2, 5. Localizador, 3296. 3296, ciente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 3296. Xané 6311, João Tráfego, posição de 1 hora, 2, 3 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 170 para o 1801 Alfa Tango 72, não interferindo sua subida. Controle, gol 9098. Gol 9098, contato radar na decolagem, suba para nível 360, direto Leito. 360, direto Leito, obrigado. O Xané 6319 no controle. Afirma, recebeu 6319, obrigado. Salvador, muito bom dia, são 3896, passou 0 da 1 do 0 para 1. Confirme, aeronave? 3896, datão final 10. São 3896, tráfego avistado, ponto autorizado, pista 10, vento 150 graus, 19. Ponto autorizado no 0, são 3896. Bom trabalho. Igualmente, bom voo. Xané 6311, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95, alterno 133 decimal 25, por favor. Centro 25, decimal 1, alterando 133, decimal 25, chame 1, no 2065, chame Centro Recife, em 125, decimal 1, alterando 33, decimal 25. Say again? So 2065, contact Recife Center, frequency 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25, so long. 25 decimal 1, enable 12325. Have an RC fighter day. Controle Salvador, o azul 5196, autorizado ILS. Informativo, desça para 2010, ajuste 1021, livre ILS, reporte estabilizado azul 5196. 5196, vai reportar. Salvador, bom dia, 094, descendo para 1250. 1094, Voituna, 2000 pés, ajuste 1021, reporte estabilizado. Portaria estabilizado, voando direto, Luna, descendo para 2000 pés, comida 21, gol, 1094. No solo 15, livre pista à direita, chame solo 121, decimal 10. Segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 1021. 021, Índia Alfa, 295.732. Estabilizado, visual para o campo azul 5196. Ante azul 5196, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Bom domingo. Torre Salvador, bom dia, azul 5196, final ILS. Azul 5196, prosseguindo a aproximação, aguarde informação de pista livre. Gente, aguardando pista livre, azul 5196. Correu para 3896, voltando para ser aproximado do solo. 121, decimal 10. 121, 10, obrigado. Fala, bom dia, Otávio, 3296. 3296, segue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette. Do 5196, ajuste 1021, pouso autorizado, avistado, pista 10. Foi autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 1 nós, 1-0 nós. Gente, livre pouso na 1-0, azul 5196. Então, 3896, Juliette, portão 5. Juliette para 5-9-6. Salvador, Porta Gondilda 38, nota pronto, visual para a aeronave nacional. Então 3859, ciente, mantenha a posição. Tráfego Gol no 184, autorização Recife. Gol no 184, Recife 370, copia? Copia. Plano Recife, 370 autorizado, via rota, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5424 no transponder. Gente, o 1184 autorizado, Recife 370, é a rota do plano, decola 10 com a esquerda, Puca, Caju. 208 controle, 5424 transponder, 1184. 04 autorizado, chame pro TAC. Livre, chama TAC, 1184. Paulo, boa tarde, Azul. 5196, ligando na Fox Fox. Azul 5196, segue via Alfa Kilo, pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, Azul 5196. Copia, São Paulo? Copia, 621. Rodou São Paulo, Congonhas, 360 nível autorizado, via Amplio 10, segue com foto. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, acione 5426 no transponder. Autorizado Congonhas, 360, na Pesolo 10, decolando da 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva, transponder 5426, controle 208. 3859, decolada 23, chame controle 120, décima 80. 00, vai chamar, por. Controle Salvador, 3589, decola, faça 1200 no perfil da Arbor. 3859, contato radar no decolagem, suba para o nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, graça 3589. 24 para o táxi, 137, 137 a bordo, João Pessoa, 0322. O 184 segue via Índia e Alfa, no ponto esperando 0, Torre 1, 1895, QNH 1021. Índia Alfa 295, B22, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo no 394, informação Kilo, descendo 150. Voo no 394, adicione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 1.02 Duna, voo Duna. 3.000 pés, 1.02 Duna, voando Duna, o voo 1.394. 1.19. Além de Apolo 1.0, 1.94. LS, gol 1094. 1094, cliente, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, gol 1094. 7, chame controle 120, decimal 80. 2080. Controle, bom dia, gol 1184. 1184, contato radar na decolagem, suborbitar nível 370, direto Jambu. 370, direto Jambu, o gol 1184. Salvador, bom dia, bom dia, 94, final, tem mais gravador. Gol 1094, ajuste 1021, capta ao estado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 109. 7, pouso autorizado, pista 10, gol 1094. 39, controle Salvador, senhor identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 021, no chegada Maria. 050, controle Salvador, bom dia, do padrão 207, chamada Ciro, 250, azul 4207, controle Salvador, senhor identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 021 na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada bomba. 4021 na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada bomba. 1184, foi Romeu Fox 018. Ah, boa, Romeu Fox 018, bom 1184. Bomba 09. 623 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 100, foi na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Correção, mantenha nível 100, voando por alto. Foi Duna, desça para 3 mil pés. Duna para 3 mil pés. Polo 394, desça para 2 mil pés. Libra LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. O ajuste permanece no 021. 2 mil pés, reportará estabilizado. E LS X-Ray, gol 394. Azul 4207, inicie redução para 250 nós, é o número 3 na aproximação. 259, 4207. Santo 3859, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, bom voo. 260, 288, chamará o 3538, chamará. 094. Bom, no 621, no 10 para fim de entrenamento. Na ponte 10, está autorizado o pushback. Quando a gente se solta o preço pessoal, o pushback um pouco mais retaguarda para possibilitar a entrada da aeronave da companhia no gate 10, gol no 621. E aí, gol no 621. M3, 33, copia Congonhas. Salvador Congonhas, 360 nível autorizado, via peso 1 no 0, segue conforme. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da EL. Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5437 no transponder. São Paulo, Congonhas 360, Salvador 10, segue conforme. Decola direita da EL, Leda, Motiva. 308, 437. Para ela, o primeiro pushback e acionamento. Marinho, obrigado. S2 Juliette, 1094. 1094, ingresso Juliette, táxi com cautela para o portão 10. Juliette, cautela 10, vou 10, 94, obrigado. Bom, 648, autorização Maceió, instalação Kilo. Bom 648, Maceió, 350, sem Jaguar, distante cópia. Bono 394, autorizado final do procedimento ILS. 394, autorizado. O final do ILS. Na 6333, na escuta? Siga. Não escutei novamente a saída? Israel, Leda, Mótima. Correto. 6333, chame para o pushback. Maré. Papa Romeu Bravo, Sierra Serra, prossiga. Papa Romeu Bravo, para Sierra Serra, agora para a Sierra Serra, para a mantendo regras de voos visuais, Paripe para o destino, reporte passando Paripe, no atraso conhecido a reportar no momento, ajuste 1021, Bravo, Sierra Serra. Sierra Serra, Sierra Serra. Pode prosseguir detido ou voo 739? Bono 739, voo Ituna 2000, reposta precisando curso do localizador. Ituna 2000, reportará de cabo do localizador, Bono 739. Papá Romeu, Mike, Eco Juliette, mantenha-se em regras provisuais, reporte para descida, ajuste 1021, Mike, Eco Juliette. Pista para altitude de tráfego, reporte cruzando 3.500 em descida. Está autorizado o pushback, chama o contato. O CNM é 3, o Gol no 648. Volta boa, a corrida está autorizada no 648. Tem descido o som para 190. Posição, para 2009, do 4207. Reduzindo 209, do 4207. Uno 394, chame agora a torre, 118, de 195. 1895, Uno 394, está já. É. Torre Salvador, bom dia, Rona 394, LS X-Ray Visual, com a zero. Gol 1394, cliente, prossiga a aproximação, aguarde autorização de pouso e formação de pista livre. Câmbio, Rona 394. Torre Salvador, bom dia, Rona 621, se aproximando pronto, ponto de espera da 1-0. Gol 1621, mantém a ponto de espera. Mantém. Okay. O 1394, tráfego avistado, ajuste 1021, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 119. 021, livre o pouso, 0394. Bravo CR, Papai Romeo, Bravo CR, informe o tipo de equipamento? É o Romeo 66, sir. Entendido. 4207, seu vetor, mantenha presente proa, seu vetor falha de comunicações. Voe para Simbra, na marcação 090 e complete o final do procedimento ILS. Mantenha proa, se falhar, cruzar 90, proa Simbra e completo. Agora inicie redução para 1909 para sequenciamento. 190 para 207. Tá, 3. 1-9-8, acione modo idente, desse mantém o nível 050, via chegada Mari, aguarde o procedimento previsto ILS X-Ray. Ajuste 9021, são 3198. Inicialmente, TAP, são 3198. Após pelo, está autorizado voar direto Duna conforme previsto na está. A sua redação foi adequada. E se mantém a 2000, após estabilizando o curso do localizador. São recepção novamente a chegada, desce 2000, reportará no localizador azul 4207. Estabilizado IRS, o Gol Duna Tec 3. Uno 739, completo final do procedimento ILS, chame torre agora, 1-1-8, decimal 9-5. Obrigado. Autoridade decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Livre decolar, está 1-0, vou na 621. Torre o gol, 1-7-3-9, estabilidade ILS. Gol 1-7-3-9, prossiga a aproximação, aguarde informação de pista livre. Faz a certa, irmão. A curva esquerda na Caracas. Correndo, chega o tempo de reacionamento. Fala, bom dia, Gol 1394. Pegue via Alfa, chame antes da Juliette, Gol 394. Alfa, lhe chama antes da Juliette, Gol 394. Meia ponte 1 em Sustante. Alterna Natal, 0246 Autonomia, 141 na base. Bolo 648, segue via Indy Alfa, no ponto de Feradão 10, Torre 1, 1895, QNH 1021. Via ponto 0295, 1648. Gol 1621, decolada aos 43, chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, boa no 621. 1739, autorizado decolar, pista 10, vento 130 graus, 119, ajuste 1021. E no pouso para o 739, pista 10. Sente frequência livre para coordenação em pouso, Bravo Serra Serra. Frequência livre, graças ao Romulo Melo. Momente, amigo. Estou no meia, bom dia. Senhor Moda Idente, reporte para descida. Após Conde, voe Ponte da interseção. Ponte da interseção da chegada Ponte, aguardando o procedimento ILS X-Ray. Ajuste no 021. Está em contato com a radar agora na posição Conde, serviço de vigilância. Pastor 16. estabilizado visual, azul 4207. Complete final do procedimento LSM Torre agora na frequência 118, decimal 95. Torre 1895. Obrigado, bom domingo. Pouso. Eu. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, final da pista no zero. Azul 4207, ajuste 1021, aguarde a autorização de pouso, tráfego avistado. Gente, 1021, valendo. Na 3198, voo direto do Luna 2000 e autorizado, liberação das velocidades. Luna 2000, verificado. Uno 739, no solo aos 46, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 21. Solo Salvador, bom dia, no 739 da Gol, Bruna, se fosse. No 739, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, vamos no 739. Gol 1648, confirme esse visual com a azul, Embraer 190, na aproximação final. Pronto. Porta passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero, o 1648. Pousa mesmo a linha e manter, 1648. Salvador Campinas, 340, nível autorizado, via peso 1-0. Decolar da pista no zero, primeira curva à direita, saída Sael, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5447 no transponder. Autorizado, Campinas 340, via a peso 1-0, decolar da no zero, curva à direita, Sael. Confirme a transição. Chega da El, Leda, Motiva. Motiva intercepta a aerovia, sei conforme a rota. Azul 597. Da El, Leda, Motiva, após intercepta a aerovia, após conforme. 20, décima 8, é a controle 547, transponde azul 597. Barreto, confirme apenas o nível cotejado. 340. Barreto, chega para pushback acionamento. Azul 597. 739, contente da Juliette, aguarde. Aguarde. Solo, boa, azul 4207, ingressando a Alfa, se escuta. 4207, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, aposta, 4207. Iniciando 648. Ah, Charlie, Índia, Oscar, para Serra Lima, Serra, Guarda e Copa, confirme apenas a radial e a distância do Salvador. É, agora no instante, copy. O Papá Papá Charlie India Oscar, apenas confirme o quadro que se encontra. Gente, por conta de risco, acionamento, aguarde, copy. 1739, ingresso Juliette, ponte 4. Ponte 4, ingresso para Juliette, portão 739. Voo 4207, ingresso Juliette, portão 09. Ingresso Juliette por 9, 4207, boa tarde. O CNM 140 chamou para pushback? Afirmo. Boa aeronave da MOL, parquear no 04, à sua esquerda, está autorizado pushback no 2, chama para o DAC. Após o voo parcial no 4, autorizado puxo no 2, fazer 61 no 4. Papá, Charlie, apenas confirme o nível. Meu bem, está aguardando. Chame Recife agora na frequência 1251 alterna 33 decimal 25. 251-3325, vá. Para Serra, Serra, Lima, Serra, Copia? Copia, prossiga. Salvador para Serra, Serra, Lima, Serra, 1 mil pés, decola da 35, após decolagem da 35, segue direto, tem rota. 1208, controle, acione 5436 no transponder. Gente, conforme Serra, Lima, Serra, decola da 35, afasta radial 320, 1 mil pés é o altitude. Que vai manter, a controle está operando em 1208, volta 5436, está com o único a bordo, o Charlie Chiodo. Fez correto, acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1895. 295, grata. Torre Salvador, bom dia. Papapapá, Charlie India Oscar, está acionado já com o risco no 44, com 6 horas de autonomia, alterna morro do Chapéu Prostat. Torre 1895. 1895, é. Chame na intercessão. Está na Oscar, na 3198, Silvana, mas está travado. 3198, ajuste 1021. Prossiga aproximação. Aguarde autorização de pouso. Aguarde a resposta, 3198, vem a sua. Vento 140 graus, 9 graus. Obrigado. Autorizado, reporte alinhado e pronto, pista 35. Sobre a pista, vai reportar pronto, pista 35, aqui de alta. Chão 3198, tráfego avistado, pouso autorizado, vento, pista 10, vento 140 graus, 9 nós. Sim, pista 3, autorizado desvio, pastor no meia, e após o mesmo, reposte voando em direto no rumo de bom. Reportará a voando bom. Para o saque, Chalé 6140, com 147 a bordo, alterna em autonomia 0200. 0200, aqui a autonomia, confirme pessoas a bordo e a alternativa, por gentileza. Alterna Recife, PO 6127, Chalé 6140. Solicitando da presente para de Duna. Fator 18, decimal 95, Mogi, 0140. Azul 278. Está em descida para o 150 e ele é X-Ray, azul 2758. É, tem alguma sequência mesmo? Azul 2758. Ah, sim, o sequenciamento. Qual a sua intenção? É, solicitadona, o 2758. Consegue manter a velocidade até mais próximo? Afirmo, 2758. Manter a velocidade até mais próximo. Foi direto no rumo de Duna, azul 2758. Direto Duna, high speed 2758. Olha, 156, livre pista à direita, chame solo 121, decimal 1. Matão 21, 312. Solo, chama do amor, 312, pra cá, segura a rapaz. Alfa, Chimenez, 2 Juliette, 3198. Chamante da Juliette, 3198. Tem uma telefone para o Capitão 3, hein? 45, alterno 2685. 45, 2685. 5, vento 140 graus, 9 nós. 6140, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 9 nós. Ali decola, pista 10, Chalé 6140. A gente permanece no 021. Autoridades de juízes necessários, reporte voando Conf, pastor no meio. Passará, pastor. Decolado ao 58, atente a tráfego, com 1.500 pés na proa agora, CEASA, proa da rotatória, e chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, Charlie Indy Oscar. Vai ficar atento, grato, Charlie Oscar, 208. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charlie de Oscar, decolou 1000 pés da 35, tá mantendo ainda a proa de decolagem, aguardando a proa 310 pro destino. Papá Romeu, Charlie de Oscar, faça 30 graus aí à sua direita, 30 graus à direita, para livrar o eixo da aproximação, tendo tráfego sentido contrário. Após será orientado prosseguindo a radial ideal de saída, mantendo subindo em regras de voo visuais. Qual o seu nível final? A gente solicita para final o nível 045. Tá na 020, Charlie Oscar. A gente mantém inicialmente ainda 1000 pés. 1000 pés para separação com tráfego sentido contrário de 1500 pés. 30 graus aí à sua direita. Em breve será orientado para seguir direto para o destino Charlie Oscar. 1000 pés vai manter para o 020, o Charlie Oscar. Sim, Matheus, informa se essa pro coloca as condições 15 a mais que Charlie, Charlie em Geórgia. Ah, negativo. Tá totalmente visual, tá? Mike, aqui o Juliette, temos tráfego desviando a aeronave, são 12 horas, porém mantendo 1000 pés, já sendo desviado da longa final da pista 97. Reposta de Stan é um Cirrus 22. Desviamos ele. Ah, tô já está ultrapassado. Ativo. O Charlie India Oscar, o tráfego está aí à sua esquerda, agora já ultrapassando mesmo. Nossa posição é de 9 horas a 3 milhas, mantendo 1.500 pés. É um. O meu Bravo Eco confirmando 3-8. Pois não, 5-8. Sente visual, roubaram. Em Oscar. Controle 902758, mantém 150. Onde eu quero o controle? 2-3-3-5-0. Olha, isso ainda tem 5.000, 2-7-5-8. 5.000, 2-7-5-8. Agora até 3.000 pés. 3.000, 2-7-5-8, 2021. Imagina, Mike é com Juliette, torre 1, número 8, decimal 95. 295, obrigado, até agora. É, Charlie India Oscar, Salivo, prossegue agora direto para o destino. Salivo, sua atenção, inicialmente até a altitude de 3.000. Tem 3.000 pés, proa do destino, o Charlie India Oscar. Achei, você vai para as comunicações após 9 milhas, Salivo, atenção, sem restrição, nível 045. Sente, na predisposição 9 milhas, está livre ascensão caso falha. É 9 milhas não, 9 minutos, ok? Ah, tá ok, 9 minutos. Sente, Charlie de Oscar. Controle, Salvador, bom dia, 1140 da Oxalena, vai passando 2-100 na Pucajama. Oxalena 1140, contato, sul, mantém nível 350, sai da Puca, transição Aracaju. Sai da Puca, transição Caju, mantendo o PPO, Xanen 6140. Controle, passou do B, direto do Bonfi, novamente. A gente anteceptar a saída Bonfi e manter o perfil. Passou no meio. O perfil é da El Motiva, controle 1208. 5450 ao transponde, Luna 395. Rápido, correto, Luna 395, chame pushback acionamento. Chama o pushback acionamento, Luna, obrigado. Pushback acionamento, Oxalé 6333, posição 6. Priorizado, o Oxalé 6333, chame taxa. Vamos lá. Salvador, bom dia, 31, azundação, autorização Galeão, nível de voo 340. Bom dia, então 3191. Está autorizado aqui o 340, o senhor aceita? Afirmo. Ok, está autorizado então, Galeão, 340, via Upmanender 857 até Moço, decola da 10, saída da El, Leda. E após a posição Leda, voa direto Irume, vai interceptar a Upmanender 857. Controle, 120 decimal 8 e o transponder 5456. Relativo, 3191, então Galeão 340, conforme o plano número 857 até Moço. Decola da 10, Nadael Leda, após voo Irome, intercepto de aerolinha. Controle, Salvador 1208 e o transponder 5456. Correto, tá 3191, chame o Chibag e acionamento. Abraço. Serra ao meu 22. Pastor no meio.